Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a maior desgraça da democracia é que ela traz à tona a força numérica dos idiotas. Olha isso, mano, o cara veio até decorar uma frase, velho. Um mês de férias pra decorar essa frase aí, cara. Um mês. Aqui é o Vinícius Hidalgo e tudo que for falado nesse podcast é fake news, caralho. É CNN, que é fake news, né, que você fala? Não, é tudo fake news, tudo. É Datafolha, Datafolha, é São Paulo. Se cara, você falou, é uma veia de comunista, como assim, velho? É, se o cara falar, mas o governo é comunista, esquerdista, fake news. O cara fala assim, não, mas aquela revista Caras, da revista de esquerdista do caralho, tipo, como assim, mano? Só fica mostrando mansão dos fodão da direita. Ó, revista que só pode produzir Isto É, o resto não tá podendo, não. Não, Isto É de comunista também. Negócio de terra aí. Ah, é isso? É louco? Terra plana, caralho. Aqui é o Raul e se for minha ideologia, não tem problema, não. Ah, é boa. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos depois de um mês de férias aí para falar sobre a extrema-direita. Vai ter um monte de explicação prévia daqui a pouco e tal, mas já deixando claro que a gente não vai falar da direita. A gente vai falar da extrema-direita. E aí que mora o Satanás. Aliás, falando um caos aqui em off, vocês viram o que aconteceu na Alemanha? Que foram fazer um show de heavy metal de uns pessoal de extrema direita, aí o pessoal da cidade se reuniu e comprou toda a cerveja da cidade e os caras ficaram sem cerveja. Eu vi, cara. Caraca. Foda. Sério, mano? Inteligência militares aí, cara. Você tira o recurso do inimigo. Não vou beber minha cerveja. Bom, pra começar esse papo, é interessante a gente falar um pouco sobre esses conceitos de esquerda e direita, né? De como que eles eram e como que eles eram vistos na sociedade. Porque isso foi criado lá na França, né? Esse conceito político, bonito, redondinho, como a gente conhece hoje. Porque isso sempre existiu, né? Sempre existiram as pessoas que identificavam que a sociedade era desigual e que tentavam fazer uma coisa ou outra para que essa desigualdade se tornasse menor ou acabasse. Que eram pessoas de esquerda, isso aí tem desde o Egito, tá ligado? É um bagulho, um conceito muito antigo. E sempre tiveram as pessoas de direita, entre aspas aqui, que eram as pessoas que olhavam para a sociedade e falavam, cara, não adianta você fazer nada, porque sempre vai ter divisão de classe. Sempre teve, tem e sempre vai ter. Então o conceito de direita, ele era assim, ele era até um conceito mais passivo, né? Que não era um conceito muito ativo, de tipo assim, não, eu vou fazer o que for preciso para que a desigualdade se mantenha. Não, era meio que uma identificação de como a sociedade funcionava, né? Nego olhava para aquilo e falava, cara, a sociedade é assim, mano, desde quando o ser humano deixou de ser um macaquinho. E ela continua assim, ela vai continuar assim. É interessante que essa coisa de direita e esquerda, isso aí até que, eu não sei se na época, por exemplo, antes da Guerra Fria, ou antes, pode-se dizer, dos anos 50, né, quando começou a ficar muito forte, graças à questão da União Soviética e os Estados Unidos querendo ver quem domina o mundo, né, entre aspas. Não sei se, mas talvez, sempre teve isso daí, desde a época, por exemplo, pegar a Revolução Francesa, né, você pode-se dizer que teve um protesto. Toda essa revolução tenta criar algo que possivelmente as pessoas de hoje em dia falarem que é de esquerda, né? Mas é basicamente, naquela época o pessoal não pensava tanto nisso, né? Hoje o pessoal tá muito mais alienado nessa questão de ficar separando qual lado você tá. Não, é bizarro porque, tipo, essa é a questão, né? De certas coisas que você, que a galera defende, você vai separando em caixas, tá ligado? E tipo, é meio que inconcebível você misturar essas caixas, sabe? Não, isso aí não sei o quê, isso aí não é... Não, você não é pra estar defendendo isso, sabe? Porque, como o Raul falou agora, depois da Segunda Guerra e tal, né? Queda do Muro de Berlim, é muito complicado você simplesmente ficar dizendo assim, ah, fulano é esquerda, fulano é direita, tá ligado? E onde, tipo, todo esse espectro de diferença política tá muito maior, sabe? E eu acho que, tipo, esse já começa um. Já começa aí um pequeno erro dessa parada toda, tá ligado? A galera tá reduzindo tanto que começa a briga, porque ninguém sabe. A galera não consegue nem se definir, tá ligado? Uhum. É meio bizarro esse aspecto. Banaliza o termo, né? É, tipo, quando você tá namorando com alguém, e aí qualquer coisa você fala, ah, não, isso aí eu te amo. Ah, aquilo ali eu te amo. Aquilo ali eu te... E você fala toda hora, o tempo inteiro, que banaliza. Tipo, quando você fala eu te amo, não tem um impacto profundo, tá ligado? Você não consegue olhar no fundo dos olhos da pessoa e falar assim, cara, eu te amo tanto. A pessoa não sente aquele impacto, porque já ouviu isso aí 1 milhão de vezes, né? Que nem hoje em dia todo mundo ou é fascista, ou é nazista, ou é comunista, ou é... vai pra Venezuela e o caralho, então... Vai se banalizando os termos. É bizarro. Nada, né? Você não consegue falar nada que não esteja dentro da sua, entre aspas, pauta, tá ligado? Que aí você é taxado de uma parada, tá ligado? Ah, não, isso aí, isso é coisa de esquerda. Tipo, cara, como assim, mano? Eu tô falando de melhorar a vida das pessoas que estão necessitadas. Isso não é esquerda e direita. Isso é humanidade. Mano, pior que, tipo, parece que não sei no caso dos Estados Unidos se tem esse mesmo caso que tá acontecendo no Brasil, porque a gente mora lá, não dá pra saber, mas no Brasil parece que não existe centro, né? E isso é uma coisa complicada em que você pode ter tanto opinião, um pouco da opinião de um, pouco da opinião do outro, porque tem certas relações econômicas ou em relação social, por exemplo, falando um pouco do porte de arma, isso é uma coisa que normalmente o pessoal de direita tem a favor, né? Enquanto questão de sindicalismo, coisa que o pessoal de esquerda. Mas se você, aqui no Brasil, você não pode, por exemplo, falar que gosta de aprova porte de arma e gosta de sindicalismo, pronto. Você praticamente tá com demônio no corpo, não dá pra ser simples, tá ligado? Você quebrou a barada, galera. A galera começa a passar mal perto de você. É foda, isso é ruim pro debate também, né? Porque aquele negócio, esses termos de esquerda e direita e o cacete, eles se aplicam também na nossa vida. Em várias paradas, você pode ser totalmente conservador em algumas coisas na sua vida que não necessariamente refletem a sua posição política. Eu sempre dou o exemplo que, tipo assim, quando eu morava com a minha família, eu era totalmente conservador dentro de casa. Eu não queria que mudasse móvel de lugar. Não queria que mexesse em nada, deixasse tudo do jeito que tava. Mano, eu já sei onde é o fogão, já sei onde é o... Mas todo dia mudava, tá ligado? Você ia trampar, mas... quando você voltava, a cozinha já virou a sala, e eram uns bagulho assim mesmo, mudar a pia de lugar, de ter que quebrar a parede, tá ligado? É porque aí, mãe é outra coisa, mãe é totalmente diferente de, de partido político. Então, tipo, você pode ter esse tipo de essa dualidade em vários setores da sua vida. Por isso que a pessoa às vezes pergunta, você é direito ou de esquerda? Não tá de perguntar assim, mas em qual aspecto do que você tá falando, né? O que você considera direita e esquerda? Porque às vezes você senta com um cara e aí você começa a trocar ideia, ele manda esse negócio que o Will falou, ah, não, mas você é de esquerda. Você fala, cara, o que é de esquerda, o que é de direita? Você é racista? Você quer que o racismo continue? Não, eu falei, então, eu também não. E isso aí é uma pauta que era pra ser comum, só que é considerado uma pauta de esquerda, sim, mano. Tipo, olha como a direita também já foi demonizada. Quando você fala que as mulheres têm que ter direito, o negócio é que é um bagulho de esquerda. Não, caralho, isso aí era pra ser um negócio de senso comum. É engraçado, porque você pega até que políticos, né, até no Brasil, por exemplo, que pegando o Fernando Henrique Cardoso no caso, que, mano, hoje em dia, tipo, ele é considerado de esquerda, só que tem muita pessoa que considera ele de direita, porque na verdade ele era sociólogo, inclusive ele fez muita coisa em questão de plano de investimento de, tipo, familiar, né? Por exemplo, Bolsa Família meio que começou com ele. E, tipo, hoje em dia não é considerado de esquerda, porque se fosse de esquerda, pronto. Esse não era do PT, tem que ser do PT. Seriamente, você fala, né? Seriamente, não. Mas a galera joga tudo no mesmo barco, fi. É isso. A galera exatamente. Hoje em dia, o Fernando Henrique maconheiro, de esquerda, comunista, Guerra Fria, não sei o que, o cara vai puxando uma coisa na outra, velho. Daqui a pouco você fala, calma, cara, respira aí, velho, estamos conversando de boa aqui. Mas hoje a gente vai falar da extrema direita. E por que foi importante puxar esse comecinho aqui? Primeiro, para mostrar como tinha essas duas visões bem claras, antigamente, né? Da esquerda e da direita. A esquerda ali querendo aquela revolução ali dos pobres, um bem-estar social maior, né? Um bem-estar comum maior. E a direita com aquela parada conservadora e etc. que queria fuder os mais ricos, acho que a esquerda e a direita sempre quis fuder os bilionários, trilionários, mas não queriam mexer na classe média nunca, tá ligado? Que é o que a direita hoje em dia faz pelo mundo, né? Se tiver que tirar dos mais ricão, beleza, mas não mexe na classe média. Se tiver que tirar dos pobres, beleza também, mas não mexe na classe média, tá ligado? É um conservadorismo meio hipócrita assim, mas, né? E a galera da esquerda é mais voltada pra essa coisa social, né? Tem gente que confunde a palavra socialismo com a coisa social. O bem-estar social não tem nada a ver com socialismo, mano. O bem-estar social favorece até mesmo quem é de direita. Pois é. É isso, é a pauta do bem comum, tá ligado? Uhum. Não é um negócio de tipo, ah não, e pronto, falar sobre racismo é normalmente quem tá falando é esquerda, porque não sei o que, não, cara. É você ser um cara legal, quer dizer, uma pessoa legal, você fala, racismo está errado. Isso não transforma você no irmão do Lula. É muito mais questão de ética, né, mano, do que você escolher ideologia. Isso que eu não entendo, tipo, certas pautas não deveriam ser de esquerda ou de direita, deve ser de geral, universal, por exemplo. Uhum. Preconceito é um deles, cara. Você tem preconceito, você não tem, não é porque, de esquerda não tem preconceito, o pessoal de direita tem preconceito. Uhum. Tipo, é um bagulho que não faz sentido, né? Não tipo, é questão ética e ideologia, né? Geral. Não era nem pra estar sendo debatido hoje em dia. Tipo, mano, tá em 2019, velho. Nós tá em outro nível. Essas coisas aí já foram debatidas. O nego tá trazendo fantasmas. Pois é. O nego tá trazendo fantasmas do passado, já, assim, tentando reviver um ritual bizarro. Puta, mano, é muito isso, velho. O Brasil, ele tá. Ele só abriram a porta do mausoléu, tá ligado? Tá uma turba de assuntos e pessoas fantasmagóricas que voltam pra assombrar, tá ligado? Tipo, caralho, mano. O que é isso, velho? Que é que nem o negócio que a gente vai tratar mais tarde, um pouquinho no papo, que é a questão do terraplanismo. Tipo, caralho, maluco. A galera da Terra Plana já morreu. Tá ligado? O que vocês estão fazendo? Desde 1500 já. Não, desde a Grécia. Lá na Grécia antiga, os caras já fez a porra do cálculo lá e o cara errou até a circunferência, se não me engano. Mano, pouquíssimo. Coitado do Nicolau Copérnico, morreu pra porra nenhuma. Mas aí é onde a gente vai entrar aqui no papo. Por que que tá tendo essa ascensão da extrema direita? E por que o problema hoje é a extrema direita? O problema não é a direita, cara. A direita sempre existiu e a direita é necessária, inclusive. Porque tem algumas pautas da esquerda, vamos chamar aqui de direita moderada e esquerda moderada, né? Pra poder ficar mais claro. Tem pautas da esquerda moderada que quando elas vão se realizando, quando elas vão se engajando, elas vão puxando para o extremismo. Isso é natural, isso é político natural. Quando ela vai puxando para o extremismo, vem quem? Vem a direita para equilibrar aquela corda de novo, tá ligado? Para puxar e falar, ó, isso que você está lutando é legal, mas não é tão assim, calma aí, vamos devagar e tal. Então tem que ter esse equilíbrio. Só que o que aconteceu? Porque a gente teve aqui muitos anos de governo esquerdo, muitos anos de governo do PT, e os caras fizeram coisa boa sim, mas fizeram muita cagada também, essa corda desequilibrou totalmente pro lado direito. Por quê? Porque não tinha outras pessoas pra levar a culpa de nada, tá ligado? Isso que é o foda. Quando só você faz a comida da casa, quando a comida queimar, só você vai levar a culpa. Mesmo que não seja culpa sua, tá ligado? É aquele bagulho assim, eu sei que não é culpa sua, mas você é o culpado. Que é esse é até do Lula. Outra analogia também é a questão do. A analogia Game of Thrones, tá ligado? Não adianta as 7 temporadas boas e a 8ª ser uma merda, tá ligado? Exatamente. Que no fim das contas, tipo, a série foi jogada no lixo, tá ligado? E também tem o contrário, que é tipo, coisa que é uma merda e que o final é bom, tá ligado? E a galera, não, foi bom, tá ligado? Porque, tipo, fica a impressão passada. E do que a galera. E a conclusão, tá ligado? O negócio é a conclusão depois que a galera diz. Porque chega e, tipo, não, a galera compara, fala assim que, tipo, não, Lula tocou fogo no Brasil, tá ligado? Lula igual a Nero. Porque, tipo, é justamente a conclusão que ficou no final desse arco, tá ligado? É muito louco isso de, tipo, como a galera bate martelo e tipo, minimaliza e simplifica tudo. Pra, tipo, você olhar aquilo e... Não, se a verdade é essa aqui, que tá pintando esse quadrinho aqui, não, Ela esquece de olhar o todo, tá ligado? É uma questão de, que nem no filme que eu assisti recentemente, o Vice, que fala sobre, inclusive tem essa questão, né, de extrema-direita, sobre a vida do Dick Cheney, que foi um cara que ficou por trás dos panos na época da era do Bush, lá nos Estados Unidos. Ele praticamente tem a coisa em relação ao Al-Qaeda, né? Quando teve aquela todo terrorismo em 2001, né? Se não me engano, setembro de 2001. Tem todo o terrorismo. Só que o pessoal não sabia o que era Al-Qaeda. Então, é assim, você tem que vilanizar alguém, ligado? Tô ligado. Então você tem que pegar um inimigo em que todo mundo vai falar, não, ele é o culpado. E é assim, exato. Entendeu? Todo mundo tem que ficar culpando, né, alguém, né? E repetir a informação, porque o que aconteceu? Essa guinada pra extrema-direita aí foi também por conta dessas porra de WhatsApp. Isso aí é inegável, tá ligado? A tecnologia tá totalmente envolvida nessa parada. Talvez em outro aspecto não teria acontecido. E eu gosto sempre de puxar o exemplo do Xerxes, que ele exemplifica muito isso. Que o pai do Xerxes foi lá e tomou um pau dos atenienses lá, né? Se eu não me engano, o nome do pai do Xerxes era Dário. Faz tempo que eu não pesquiso sobre isso, parei de escrever o Paráxene, então. Mas se eu não me engano, era Dário. Ele foi lá e tomou um pau dos atenienses. E aí morreu. E aí o Xerxes pedia pro cozinheiro dele, todo dia de manhã, na hora que vier trazer o café da manhã, vir no ouvido dele e falar: não se esqueça de Atenas. E o cara remoeu essa porra durante, sei lá, 15, 20 anos e voltou lá, que aí tem aquela guerra do 300 Esparta, aquela porra toda, não sei o quê, pra invadir Atenas. Quando ele tava lá na campanha, tinha general que chegava pra conversar com ele, isso tem até documentado, e perguntava qual era o motivo da guerra. E sabe qual era o motivo da guerra? Não se esqueça de Atenas. O cara nem lembrava mais o motivo da guerra, cara. Ele remoeu aquela porra e era lembrado e era batido tanto tempo que simplesmente virou verdade, tá ligado? Virou uma verdade absoluta. E hoje, com essa galera da extrema direita, eu vejo muito isso. Essa questão do Lula mesmo. O nego demonizou tanto o maluco que não tem mais nada de bom, velho. É só não se esqueça de Atenas. Não, mas por que o Lula foi ruim? Ah, porque o Lula destruiu o Brasil. Mas como assim? Não, destruiu o Brasil. Não, triplex. Destruiu o Brasil, tipo, como assim, cara? Jogou um sítio lá do céu e caiu aqui e destruiu tudo. Tipo, não tem muito sentido, tá ligado? Por quê? Porque a pessoa vai remoendo, vai recebendo meme, recebendo aquela porra e vai entrando na cabeça dela, cara. O Xerxes foi um dos caras mais fodas da história do planeta, assim. Independente do que ele fez, de que lado tava, não sei o quê, foi um dos caras mais memoráveis aí. E o cara, meu irmão, foi ludibriado por uma porra de um cozinheiro, a pedido dele mesmo, que ficava martelando aquela frase de ódio. Por isso que a gente fala tanto do ódio. A questão ali era o ódio, maluco. Que o ódio é tão fácil de embeber numa pessoa, cara. É muito difícil. Você chega no ouvido da pessoa todo dia e fala: você é linda. Ela não acredita em você. Ela fala: eu não sou linda, cara. Eu sou feia. Eu sou linda pra você. É. Mas chega e fala um bagulho de ódio, malandro. Mas... chega e lambeu os beicinhos. Mas se você falar, ó, tua amiga tá espalhando mentira de tu, e tipo, nem é verdade, tá ligado? Aí ela vai ficar: ah, não, filha da puta, não sei o quê, não acredito que ela fez isso comigo e tal, tá ligado? E às vezes você não para nem pra checar se é verdade, tá ligado? Quando você ia ali e falava: ah, fulano de tal, tá, não sei o quê. Não, ela é o contrário, ela até gosta de tudo, não sei o quê, tá ligado? Porque a galera fica tão, tipo, naquela, ah, não sei o quê, ódio, tá ligado? Que não vê o que tá por trás, tá ligado? E, tipo, não é um negócio, você tem que mover montanhas e sei lá, procurar documentos e tal. Às vezes é umas coisas que você olha, assim, direitinho e, tipo, você pensa, você raciocina e, tipo, porra, realmente, não é bem assim, tá ligado? Exatamente. E aí onde entra a educação, né? Como a nossa educação é uma bosta, como as pessoas cultuam a ignorância, as pessoas têm vergonha de falar: eu não sei tal coisa. Mas, ao mesmo tempo, elas não sabem muitas coisas. Sim. Então, o cara fala uma porra dessa aí no bar com os amigos, ele não tem o dom de chegar amanhã, reunir todo mundo e falar assim: gente, seguinte, eu vim aqui pedir desculpa, porque eu falei uma parada errada ontem, eu fui pesquisar hoje e eu vi que eu tava... Cara, é impossível você ver uma pessoa fazer isso hoje em dia no Brasil, cara. Isso era pra ser o mais normal do mundo, velho. Ô, fulano, você sabe de tal parada? Nunca nem ouvi falar. Mas não, você sabe? Sei, oxi, sei, fala aí. Não sei. Tipo, dá vontade, mano. Dá vontade de pegar na armadilha, porque você sabe quando o cara tá mentindo. Você percebe, tá ligado? É muito louco. Hoje, eu acho que só quem manda errata é jornalismo, tá ligado? Uhum. A galera fala e tal, e aí, olha, a gente falou uma situação tal no programa passado, ou no quadro anterior, mas na verdade é isso, tá ligado? Só que, realmente, porque, cara, isso que o Febrino falou é muito verdade, de você chegar e, mano, tá ligado, você tá ligado que o controle do Xbox, ele faz isso, aquilo, outro, aí o cara, não, sim, é. E aí, tipo, e às vezes, tipo, pô, aí o outro cara que começou o assunto fala, muito massa, né? Aí o cara, e tipo, o cara não sabe o que é. E ele deixou de saber uma parada que podia ser foda e tal, porque o cara simplesmente disse, porque o cara simplesmente não falou, não sei, tá ligado? Me explica aí, né? Me explica aí, tá ligado? É. E por consequência, alimenta o primeiro que tá contando uma merda. Porque às vezes o primeiro vem e fala assim, ó, você sabia que o controle do Xbox tem Wi-Fi? Que é uma mentira. Aí o outro fala, puta, cara, maneiro, hein, sabia sim. Aí os dois se alimentam, cara. Eles vão se alimentando, tá ligado? Um traz lixo, o outro come, caga lixo, aí o outro come, caga lixo. E vai nessa porra, a nível do país, cara. Porque o que a gente tem hoje, né? É boato, né? O país é isso, exato. Esse bagulho de fake news, não sei o quê, foi identificado e nomeado e tá muito em alta hoje em dia. Mas isso aí tá vindo aqui já, ó, mil anos acontecendo, cara. Não, pra falar uma coisa engraçada, por exemplo, o Terra Plana começou com um meme e olha no que deu. Eu já ouvi isso também, velho. Eu fico até meio assim de tipo, pô, será que foi só por causa de um meme? Mas é bizarro isso, velho. Tipo, dizem, tem uma galera que fala assim, real, de que começou numa parada de zoeira, ah, olha aí, Terra Plana, isso é mentira, NASA, conspiração e tal. E, mano, isso simplesmente foi tipo combustível pra uma galera que tinha isso em mente, tá ligado? Que tem muito disso, tá ligado? Você, por isso que, por exemplo, a TV não mostra tipo, ah, uma mulher se suicidou hoje e atrapalhou o trânsito, tá ligado? Ela diz a notícia, mas e tem o vídeo e tal, tá ligado? Mas ela não mostra na TV, tá ligado? Porque justamente isso faz com que pessoas que têm um potencial, capacidade de cometer suicídio, isso é um combustível pra ele, porra, mano. E pode vir a trazer aquela vontade de realmente fazer passar o ato. Passar na televisão, né? É, pois é. E aí, tipo, é justamente essa parada. Tipo, a galera começou com um meme, tá ligado? Eu não tô dizendo que a galera começou com um meme de propósito, ah, vamos inflamar os terraplanistas. Mas começou com a zoeira e veio uma galera pegando isso, tá ligado? E, cara, a gente vê muita coisa. Porra, a parada da vacina e autismo foi total isso. E olha que foi um cara que ele fez uma pesquisa totalmente errada, tá ligado? Totalmente fuleira, falsa. E aí a galera pegou, não... É, pra ganhar o dinheiro, porque ele queria vender a própria vacina, tá ligado? O final é esse, mas ele não conseguiu chegar no final. E só ficou a má impressão de que, tipo, olha aí, tem um cara, tem um estudioso que disse que vacina é ruim, vacina mata, vacina dá autismo. E a galera pegou daí, mano, e vem até hoje, e tipo, caralho, olha o potencial destrutivo de uma merda, tá ligado? E isso, só que isso é um âmbito, tipo, maior. Mas aí imagina, uma galera mandando só um linkzinho assim, mano, olha o que eu vi aqui, mamadeira de piroca, tá ligado? A esquerda vai botar um monte de mamadeira de piroca pra galera. Vocês vão deixar isso acontecer no Brasil? Cantando, é. Eu lembro muito das propagandas de cigarro, da década de 20, 30. Dá até pra galera procurar aí no... Não, propaganda de cigarro, de tipo, cigarro é bom, foi recente pra caralho, que ainda tinha, tá ligado? Mas, tipo, antigamente era recomendado pelos médicos. Sim. Você pegava, tinha um médico falando, anos 60... nossa, fulano de tal, que é uma delícia e é bom pro coração e tal. É, anos 60 tinha umas coisas que você fala, puta que pariu, mano, porque o pessoal fala, né, que antigamente as coisas eram mais seguras, mas era mais loucura ainda, porque, mano, tinha umas coisas antigamente que o pessoal fazia em questão de publicidade, essas coisas aí também do como fala, do cigarro ser bom, inclusive a Coca-Cola, ela tinha cocaína no começo, né, pra quem não sabe. Não a cocaína que em pó que tu não conhece, a cocaína é a planta, né? Que é a planta de coca. Tinha no começo, né? É, conforme as coisas aconteceram, foi tirando isso daí. Inclusive, coca era vendido como se fosse uma coisa, como fala, aquele remédio pra deixar você mais esperto, né? Que agora esqueci. Um energético. um energético, como se fosse um energético antigamente. Então tem umas coisas que ainda bem que passa, né? E aí você vê como que coisas ruins, a publicidade, não só hoje em dia que eu digo publicidade, é, das pessoas falarem, né? É, afeta muito a vida das pessoas, né? Não é tipo, eu começo um falando aqui, outro falando ali, até se tornar uma verdade sem ter base nenhuma. Tipo, é de fato, que nem o Aludi falou, isso daí da questão da vacina, né? Tipo, não tem fato nenhum, é simplesmente alguém começou a espalhar, a ponto de chegar um bagulho grandioso e hoje em dia com a internet, praticamente não tem relays essa merda, que, mano, isso daí é muito mais rápido de se dissipar. Sim. E é coisa tão fácil de você desmentir, cara, às vezes 5 minutos no computador você... Mas a galera não consegue assumir que não sabe algo, velho. Isso é um problema muito grave, mano. Você não consegue aprender nada novo. Se você acha que sabe uma parada, você não vai correr atrás de saber. Porque na sua cabeça vai falar assim, ah, o cara já sabe. Então deixa pra lá. Só que às vezes você tá reproduzindo uma besteira do caralho. Sim, você não tem onde sentar o cu ali e 5 minutos você vê. Às vezes, beleza, às vezes tem coisa que você pode não achar na internet, ou sei lá, ou quem tá falando, dizendo a verdade, é um cara que você não confia. Mas às vezes você precisa, pelo menos, usar o bom senso. Pronto, essa notícia, por mais bizarro que seja, essa parada da mamadeira de piroca foi real, tá ligado? E aí, tipo, sei lá, aí vem o Haddad e a outra, a vice dele. Mas aí eles falam, não, é mentira, tá ligado? E aí claro, né, ninguém vai acreditar, a galera da direita não vai acreditar na palavra de Haddad. Coisa. Mas, cara, pensa um pouquinho. Imagina o cara tá lá nos finalmente da corrida presidencial do Brasil e o cara vai mandar uma dessa, mamadeira de piroca. Tipo, porra, você tá querendo perder voto, tá ligado? Porque, não tem sentido porque, tipo, nenhum, né, isso, cara? Isso é absurdo, tá ligado? Pra uma galera vir e dizer, olha isso, Haddad é o demônio, mamadeira de piroca, e as criancinhas, tá ligado? Caralho, mano, peraí, porra. Haddad, mano, pirou, ele ficou maluco, tá ligado? Ele foi infectado com doença degenerativa e o cérebro dele derreteu. Agora o Luigi trouxe um bagulho que eu não tava nem lembrando mais, velho. Imagina um cara sentado no café da manhã com a família assim, ele abre um jornal, ele fala, você viu a nova agora? Os caras estão fazendo uma mamadeira onde tem um pênis em cima pra criança chupar aquilo ali e se tornar homossexual. Tipo, não. Caralho, como uma pessoa criou, mano? Acho que nem naquele negócio da lenda imaginação de terror que tinha na década de 90 lá, não tinha uma porra dessa, cara. É tão absurdo. Cara, a galera da primeira e da segunda temporada de Black Mirror nunca ia conseguir fazer um roteiro tão genial quanto esse, tá ligado? Quando o Black Mirror era bom, tá ligado? Na primeira e segunda temporada. Genial, é assustador, não... né, cara? Porque ao mesmo a galera ia ler isso aí hoje, tipo, pega os roteiristas, imagina, tipo, os roteiristas, a galera que dirigia os atores e tal, e lê isso, tipo, caralho, maluco. Quem foi que escreveu isso? Não, isso é real. Isso é real lá no Brasil. Porra! É, mano, então, as coisas que você falou, mano, você só pode ser coisa de filme, porque é tão inacreditável os bagulhos que o pessoal sempre não acredita, porque mostrou no WhatsApp, então, puta merda, cara. É tipo, as coisas que você fala, aí, você bota a mão na cabeça e fala, o que tá acontecendo? E aí, mano, isso, tipo, são essas coisinhas que começam a briga, tá ligado? E todas essas coisinhas vão começar a briga, tá ligado? Porque aí, a galera que é ignorante porque não quer sentar no computador e olhar e checar uma fonte, ou não quer ouvir uma galera falando, ou então a galera, aí vamos passar um pouquinho pro outro lado, ou então a galera lá, né, da esquerda, tudo que também tem paciência pra tentar explicar uma parada, ou então já tá, sei lá, chega pra vai fazer um protesto e tipo bota uma cruz e queima, tá ligado? Tipo, beleza, protesto e tal, mas tem umas coisas que são muito fortes, ofensivas pra uma galera que acredita e tal, tá ligado? E tipo, tem coisas que a galera tem que se medir, tá ligado? E botar numa balança de tipo, porra, eu não vou fazer isso. Ou tipo, mano, antes de eu criticar, deixa eu saber o que é direito, tá ligado? Antes de eu espalhar, de eu fazer, antes de eu brigar, tá ligado? Acho que falta, tá faltando essa parada, assim, tá faltando a galera parar um pouco, tá ligado? Que eu acho que, tipo, voltando um pouco aqui, essa vai ser boa, voltando um pouco aqui em Bauman, tá ligado? Onde a galera tá, hoje em dia, tá muito, a galera tá tão imediatista, tá tão, tipo, bora, eu quero agora, tá ligado? Que tipo, tá perdendo as estribeiras de certas coisas, tá ligado? Tipo, não, mano, calma, respira. Vamos lá, lê isso aqui, vê isso aqui, conversa aqui, tá ligado? Pensa um pouco, digere isso aí, tipo, porra, realmente, tá ligado? Só que a galera não quer fazer isso, a galera simplesmente esqueceu desse fato, tá ligado? De que, tipo, você tem que ver as coisas, checar as coisas, tá ligado? É muito louco, velho. Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas conversam. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Sabe o que é foda? Porque, tipo assim, a ascensão da extrema-direita, essa construção aí desse castelo de loucura, ela vem escorada em cima de uma verdade. Qual que é essa verdade? As mancadas que o PT deu. Sim. Então, o que acontece? Todas essas maluquices terminam lá naquela sapata que não deixa essa porra dessa torre cair. Por isso que a galera sempre fica relacionando com o PT, relacionando com a esquerda, tá ligado? Porque por mais bizarro que seja, por exemplo, aquele bagulho da facada lá do Bolsonaro. A polícia já investigou, todo mundo investigou, não sei o quê. E o nego falou assim, meu, foi o cara que fez o bagulho sozinho lá. O cara é filha da puta, o cara é maluco. Ou vai pra cadeia ou vai pro hospício, acabou. Já foi investigado que o cara não tem relação nenhuma com partido nenhum. E aí, o que os filhos do Bolsonaro põem? O Adélio, não sei da onde, filiado do PSOL, fez isso e tal. E tipo, sim. Por que a galera acredita nessa loucura? Porque ele vai filiando ao PSOL, que na cabeça do cara que já tá alienado, ele já lembra de esquerda, ele já lembra de Jean Willis, já lembra de gay, já lembra de PT e de Lula. Então volta para aquela sapata que não deixa essa torre cair. Então hoje a extrema direita brasileira está muito escorada nisso. Eu estava até vendo um debate do Ciro Gomes, ele falando, cara, se o PT deixa de existir amanhã ou depois, a galera faz questão de reviver o PT, a galera da extrema direita. Eles precisam dessa porra, tá ligado? É o esquema da violência, que eu acho que eu até apontei aqui em outro programa aí. Se a violência acabar nesse governo do Bolsonaro, os caras vão fazer algum esquema pra trazer de volta. Porque muito do governo dele é em cima da violência que tá por aí. É em cima da baixa segurança pública. Da baixa segurança no Brasil. Se a nossa segurança melhora, ele fica desesperado. Porque eu falei, e agora? Porque qual foi a primeira medida do Bolsonaro? A gente tem problema de saúde, a gente tem problema de educação. Mano, a gente tem problema de fome, de moradia, da porra toda. Qual que é a primeira parada? Vamos liberar logo essas armas aí, velho. Tem que liberar nos dois. Mano, vai mudar o que na saúde isso aí? Vai piorar, que vai ter mais gente baleada do que nunca. Tá ligado? Vai melhorar o que na segurança? Vai piorar por um milhão de dados, que dá pra gente fazer um debate aqui sobre isso também futuramente. Então você vê, todas essas maluquices aí que tá dentro da extrema direita, que inclusive a própria direita, o moderado, vamos chamar assim, olha pra isso e fala, caralho, não faz isso, velho. Eu vejo aquele Reinaldo Azevedo, um cara de direita, meu. O cara já escreveu livros e livros criticando o PT. O cara inventou o termo petralha. Aí ele viu o tweet lá do ministro da Educação lá falando: o governo PT já levou coisa muito droga muito pior no avião. Alguém sabe quanto pesa o Lula ou a Dilma? E aí o Reinaldo Azevedo, no podcast dele, falou: não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso, velho. Olha isso, mano, olha isso, velho. Olha com o que a gente tem que lidar. E o cara é o ministro da Educação. O cara não é um ministro qualquer, não é o segurança, um motorista. O cara é o ministro da Educação. Mano, os caras próprio... tipo, levantando uma brincadeira, né, velho? É, cara, o próprio Reinaldo Azevedo falou, velho. Eu sou de direita, mas não faz isso não, velho. Por quê? Desculpa, caralho. Só pra fechar, o cara do Novo sim, lá, sim. Como que é o nome dele? Esqueci, cara, Eita. O cara do Novo lá. O Laranja. Esqueci o nome dele lá, cara. Ele comentou o que tava sendo eleito lá. João Amoedo. Ele comentou assim, ministro, não fixe uma relação com um erro, uma coisa assim. Peça desculpa, é simples, uma coisa assim. Tipo, os caras da direita mesmo, velho. Olhou pra aquilo e falou, não, velho. Por quê? Porque a extrema direita, ela tá sozinha, mano. Ela tá numa névoa lá, sozinha. A galera que é da direita moderada, eles não querem relação com esses caras. Você não vê, por exemplo, aqueles caras que tava competindo na eleição, aqueles velhão falando, não, mas a mamadeira de piroca é um problema assim. Não, caralho, é outro nível. Você quando, não vê o Fernando Henrique Serra falando disso, tá ligado? É, o Serra, você não vê o Serra falando, olha, a gente tem que acabar com a mamadeira de piroca, tem que acabar com o kit gay, porque é uma direita diferente, é a direita tradicional, moderada. Ai, mano, só dá vontade de rir, velho. Isso é bizarro. Porque é o seguinte, aí vai ter uma galera que vai falar, ah, mas o ministro falou isso porque ele tá no Twitter e tal. Aí, tipo, não. Quando você tem o presidente do Brasil que fala várias e várias coisas, que tipo, basicamente, o canal da presidência dele é o Twitter, quando ele chega no dia pra falar, olha, gente, vou fazer isso, não, que o Brasil tá assim. Quando ele chega pra falar mensagens oficiais dele no Twitter, e você vai sim considerar o que os outros políticos falar no Twitter como algo sério, tá ligado? Como algo que era pra ser sério, tá ligado? Quando o presidente, ele manda essa, não, vou usar o Twitter aqui como uma forma pra galera ver que uma comunicação mais fácil, tal, não sei o que. Pronto, aí beleza. Isso aí virou padrão no governo, nesse governo, tá ligado? Então, mano, eu não admito que um ministro que for venha falar uma porra dessa, tá ligado? Porque isso virou, tipo, um canal real, de fato, tá ligado? Não uma coisa, tô aqui, tô de boa, tá ligado? Tô descansando. Não, tá ligado? Eu não admito uma porra dessa, velho. Isso é escroto, pô, isso é bizarro. E não é porque é o Lula, ou mano, foda-se também, tá ligado? Mano, isso não tem nem desculpa, cara, porque hoje em dia, tipo, atualmente você vê presidente fazendo cada vez mais, né? Até o Trump também se envolve muito com a questão do Twitter. Inclusive, ele cresceu muito por causa do Twitter, né? Sim. Pra conseguir ganhar a presidência. O Barack Obama também já falava várias coisas. Mas, mano, tem umas coisas que você tem que ter a noção de falar. Ligado? Não pode chegar, sei lá, começar a falar, tá Twitter, então tudo vai levar na zoeira e acabou. É foda, porque volta naquele negócio da escora, né? Enquanto essa galera tiver escorada, você vê, essa barbaridade aí que foi dita, tá escorada no bagulho do PT de novo, né? Porque o cara traz à tona o Lula e a Dilma perguntando quanto que eles pesavam, né? Não, nada a ver, velho. Nada a ver. Tem umas coisas que não dá, mano. Nunca vai acabar. Eu até um camarada me perguntou pra mim, Febini, você acha que vai acabar esse sistema de direito? Eu falei, cara, nunca vai acabar enquanto essa escora estiver em pé. Enquanto a galera continuar acreditando nisso, tá ligado? Então, a gente entra até numa próxima pergunta aqui, adiantando, da nossa pauta aqui, que é se a esquerda, ou o centro, ou até a direita moderada, tem a obrigação de trazer a extrema direita de volta para a direita moderada. E existem muitos debates sobre isso, um monte de gente dá opinião totalmente diferente uma das outras e etc e tal. Mas eu acho que tem sim, cara. Eu acho que tem sim, porque entra naquele mesmo conceito de... Não é que tem obrigação, acho que tem um dever, tá ligado? Tem uma parada ali na alma da gente, que é aquele mesmo bagulho do racismo. Você acha que a gente que tem noção de que o racismo é ruim tem que trazer a pessoa racista pra dentro do debate? Lógico que tem, mano. Tem. Infelizmente. É triste? É. Mas a vida é assim. É triste você aí que já ouviu um milhão de barbaridade de bolsominion e o caralho. Você que é homossexual, ou trans, ou o que seja, que tá ouvindo a gente aqui e já foi agredido ou já sofreu preconceito ou o que for. Infelizmente, cara, você tem que salvar seu inimigo. É a guerra política chega a ser injusta, né? O cara tá te agredindo e você tem que salvar esse cara. Infelizmente, porque não tem outro jeito, cara. Se não for assim, meu irmão, se você for trocar ideia com o cara vem com terra plana, os bagulho louco, você já fala, ó, meu irmão, vai tomar no seu cu, terra plana é pra mim? Não, eu sou muito assim, cara, infelizmente, eu sou muito assim, velho. Quando o nego vem com os papos, ele fala, ó, velho, vai se fuder pra lá. Mas é, opa, ruim. Calma, aqui não. É ruim isso. É foda, velho. Até com a minha irmã, verdade. Mano. Minha irmã, ela tem umas crenças e umas paradas meio malucas. Que de vez em quando ela vem questionar e eu falo assim, cara, ó, se em 28 anos de vida você não aprendeu isso aí, filho, não vai ser eu agora que vou te ensinar. Não vai ser eu agora que vou mudar sua cabeça, tá ligado? Ela pergunta já em tom irônico, mas eu não deveria responder assim. Eu deveria responder de forma clara, colocar a informação na cabeça dela, tá ligado? O que ela vai fazer com isso ou não, aí é outra coisa. A gente tem que plantar sementinhas, tá ligado? Tem que ir plantando as sementinhas pra poder o negócio funcionar, mano. Senão não dá certo. Até tem a frase clássica lá, se não der fruto, dá flor, né? E a gente admira a beleza da flor. Se não der flor, meu irmão, pelo menos dá sombra. da folha. É. Você senta ali no tronco ali, porque... escora e descansa. É, não desmata, porque, não. Porque assim, tem muita pessoa que pensa que só porque a pessoa tem uma ideologia... Quando é extremo é mais complicado, mas você consegue mudar as pessoas mudam. Dá pra você pensar, putz, a pessoa imaginar, ah, realmente, ele tá certo. Quando você consegue colocar fatos, né? Sim, agora sim, tem cara. Certas pessoas que é complicado, né? Que, tipo, você coloca fatos, a pessoa vai negar a ponto de, tipo, você... É doloroso. Mostrar a cara dela. Até um cast que a gente falou, uma coisa, acho que foi do Richard Nixon, né? Que tinha tudo à prova, tudo certinho lá, e tinha, tem pessoa americana hoje em dia que acredita até hoje que ele é inocente. Do Walter Gate, né? Bizarro. Bizarro. E é foda, é triste, cara. É muito triste, porque você chega na pessoa que tá puro ódio e você fala assim, caralho, velho, o cara se botou nessa situação, mano. E eu vou ter que tirar ele daí. Isso aí, infelizmente, não tem outra, velho. Eu não concordo com isso. Eu não acho que é como a vida deveria ser. Mas, infelizmente, cara, tem coisa na vida que acontece e a gente não pode fazer nada. Porque enquanto a gente continuar batendo nesses filhos da puta, e é tão fácil bater num cara de extrema direita, cara. Da mesma maneira que é tão fácil bater num cara de extrema esquerda, ou bater num cara que é lulista, ou bater num cara que é bolsonarista. Cara, é tão fácil bater assim, né, em argumentos que eu digo. Então você traz algumas verdades que é incontestável, mano. Até o maluco de terra plana, essas porra, por mais que o cara teime, você vê que ele já tá começando a inventar, tá começando a mentir, tá começando a se torcer. Você tá batendo nele, você fica só dando aquele sorrisinho, tá ligado? É tão fácil, mas isso não é bom pra nada. O que que faz? O cara fica mais puto ainda e fala, precisa arrumar argumentos melhores ainda pra poder provar o meu ponto, tá ligado? Em vez dele pensar e falar, ô, tô errado, preciso mudar a minha visão, né? E realmente, mano, eu tipo, sobre essa pergunta, né, de a esquerda tentar tipo, trazer a extrema-direita pra um patamar de pensamento mais limpo, tá ligado? Mais clean, onde você possa ver as coisas, né, com clareza, é foda, porque, assim, não é um negócio que depende só de quem é da esquerda, tá ligado? É, vai ter que precisar um pouco do outro lado, tá ligado? Que é, tipo... É que o Febrinho tava falando aí, paciência pra você poder explicar e falar as coisas, não tratar com escárnio ou com desdém, tá ligado? É você tipo, porra, foda, velho, eu vou ter que salvar o meu inimigo, tá ligado? E você ir lá e tipo, falar e tal, só que eu vou precisar também de tipo, do bom senso do outro lado, tá ligado? De parar pra tentar escutar, tá ligado? E tempo, tá ligado? Eu acho que essas três coisas, tá ligado? Paciência, bom senso e tempo, tá ligado? Que é uma coisa que vai partir da esquerda, outro que partir da direita. E o tempo, né? Que é geral, tá ligado? Que é o... Que é, tipo, esses três fatores são a dificuldade do negócio, tá ligado? Mas, tipo, você tem que ter pelo menos um pensamento positivo de que, tipo, não, eu tenho que botar alguma coisa na cabeça aí, pra pelo menos o cara ficar reflexivo, tá ligado? Não vá nem achando que você vai vencer, ah, eu vou conseguir, tá ligado? Que aí você também vai se frustrar, e aí você vai perder o que você precisa, paciência. Que é esse tá ligado? Exemplo do Amoedo mesmo, né? É. Esse exemplo aí do Amoedo que você tem aqui. O cara foi lá, o Amoedo é um cara de direita, o Amoedo não é um cara de extrema direita. O cara não quer que os pobres se fodam mesmo, é contra o homossexual, é essa loucura, não. O cara ele é de direita. E ele chega lá no ministro e fala, velho, pede desculpa, mano. Então esse tipo de coisa que a gente tem que buscar é muito triste, é muito doloroso, cara. E eu sou extremamente sincero aqui no CC. Sempre fui, já estamos indo para 6 anos, né, de podcast aí. Sempre fui sincero e sempre vou ser. Eu não sou assim não, cara. Eu bato pra caralho e eu me sinto mal depois. Que eu falo, cara, é tão bom bater nesses caras, mano. Pra eles tentar tomar vergonha na cara, mas os bichos não tomam, velho. Não toma. Já faz anos que essa extrema-direita tá subindo aqui no Brasil. Se a gente não começar a puxar esses filhos da puta aí pelo pé, eles vão subir até chegar lá na puta que pariu, cara. E aí sabe Deus como é que essas porra vai voltar pra ser direita moderada. Sim. Porque tem que ter a conversa, tá ligado? A esquerda e a direita sempre conversaram, mano. Você vê o Lula mesmo. Você assiste a entrevista do Lula, uma das coisas que eu gosto da entrevista do Lula é a relação dele com o Fernando Henrique, mano. Como os caras eram próximos, os caras trocavam ideias, os caras tinham visões de mundos bem opostas. Verdade. Tá ligado? Bem opostas, mas os caras se reuniam, os caras faziam reunião, trocavam ideia. Quando um perdia pro outro, os caras se juntavam e falavam, qual que é a ideia tal lá que você fez que eu gostei, não sei o quê. Você imagina, cara, se o Bolsonaro teria o dom de chamar o Haddad pra fazer uma reunião e falar assim, Haddad, me passa aí as suas ideias boas. Nem jamais, fudendo, orgulho, fudendo, orgulho é, demais. Mano. E, cara, o pior que eu acho que tipo, é, não vou falar nem da questão do Haddad, mas, tipo, ao contrário, tá ligado? Tipo, ah, e se fosse um cara da esquerda pra, sei lá, tentar chamar o Bolsonaro, tá ligado? Pra alguma coisa. Com todo o histórico dele. Tipo, ficaria até complicado, porque, tipo, porra, o cara ia ter que pensar em, tipo, pô, mas e o que é que os eleitores vão achar? É, será que vai ser recebido? Eu também não gosto desse cara, me falta paciência, tá ligado? É foda, tipo, é foda pra, o que eu tô dizendo assim, é foda pra todo mundo fazer isso, tá ligado? Mas tem que ser feito, mano. Não pode deixar. De diplomacia, né? É, pois é, tá ligado? E isso é um negócio que a gente tá vendo muito agora quem tá lá em cima, tá ligado? Falta de diplomacia. Não quer uma galera que não dá o braço a torcer pra ideias, não quer colocar um pessoal, só quer botar a galera do grupo, tá ligado? Tanto que, tipo, se eu não me engano, o último ministro que saiu agora, que foi demitido, ele foi um dos caras que não foi do indicação lá da galera de confiança, tá ligado? Do PT, do PT não, de Bolsonaro, tá ligado? Aí, e essa basicamente foi uma das causas do porquê ele saiu, tá ligado? E tipo, como assim, mano? Não tem como. Aí pronto, você vai afunilando, pra chegar num aspecto político onde, tipo, só tenha uma forma de pensamento, tá ligado? E isso é péssimo, tá ligado? Isso é péssimo, tá ligado? Porque aí... É péssimo pro todo, né? Pra eles é maravilhoso, mas pro todo é péssimo. Porque no fim das contas, quando você tem a galera que manda todo sincronizado numa só direção, tá ligado? Seja ela qual for, tá ligado? Isso é um problema pra galera que tá embaixo, pra gente que tá fora da política, tá ligado? Porque não adianta. Quando tá todo mundo lá alinhado, não vai ser clamor social que vai mudar as coisas, tá ligado? Vai ser o clamor social que vai ser as coisas, vai ser a gente botando fogo em tudo, tá ligado? Só que no final das contas, quem se fode é a galera que tá embaixo, tá ligado? Exato, isso é foda, cara. É foda, velho. Mano, vê que coisa. Logo no começo do papo, a gente tava falando essa questão de que, tipo, foi até o Febrinho que falou. A direita, ela quer. Pra ela não importa se for tirado da galera que é super rica e nem da galera que é pobre. Mas não mexe na galera do classe média. E a esquerda, se for pra tirar da galera super rica e tal, também foda-se, tá ligado? E tem que tirar mesmo e tal. Fazendo uma parada aqui bem simplória, tá ligado? E aí, tipo, no fim das contas, quem fica bem nessa história é só a galera super rica, tá ligado? Porque eles olham assim e, tipo, a galera tá pegando fogo ali, eu só vou chamar meu helicóptero e vou embora do país, tá ligado? Sim, cara. É muito foda. É por isso que não tem o partido de cima, tá ligado? De direita e esquerda, eles só remetem à situação que a galera de baixo vive, tá ligado? Que é classe média, pobre, miserável, classe média pra baixo, tá ligado? Pra cima, foda-se, tá ligado? Não tem o partido realeza, tá ligado? O pensamento político realeza, que é a galera que roda 1 milhão ou mais, tá ligado? Na conta. Porque, tipo, quem tá se fudendo no fim das contas é a gente, tá ligado? Por isso que a gente tem que ficar de olho, tá ligado? E fazer tudo isso. Cara, uma coisa que eu vejo muito que tá acontecendo é orgulho, velho. Orgulho. É foda, bicho. Tipo, todo mundo tem que ter orgulho, todo mundo tem que ter um pouco da questão do orgulho, do egoísmo e tal, não sei o quê. Mas, tipo, cada uma dessas coisas demais, você nubla a sua razão, tá ligado? E cara, essa questão orgulhoso, de você ser orgulhoso demais, tá nisso, tá ligado? É uma das coisas que tá acabando com tudo, tá ligado? Galera orgulhosa pra dizer que não errou, pra defender umas paradas nada a ver, tá ligado? Pra não voltar atrás nas coisas, tá ligado? Caralho, bicho, tipo... Vamos ser mais moderados, tá ligado? A galera só precisa ser um pouco mais moderada, velho. Exato, mas infelizmente isso não vai acontecer, Na minha abertura, né? Foi o que eu falei na minha abertura, tipo, se foi uma ideologia, tudo bem, porque, tipo, se eu tá acontecendo algo, por exemplo, no caso do Bolsonaro, envolvendo as coisas, tudo envolvendo ele, Eu, de direita, eu vou defender tudo que ele vai fazer, mesmo sendo errado. Por quê? Porque é orgulho tão grande que eu não digo que o bagulho tá tipo, que ele tá fazendo errado. Em vez... É simples direita, você discordar. Sistema direita, né? Porque tem gente sistema direita. Que discorda dele. Sim. Sistema direita. E aí, tipo, mano, ele pode fazer qualquer coisa que tá liberado. É basicamente quase que se o governo invocasse um totalitarismo sem precisar. Porque no totalitarismo ou autoritarismo, o governo faz o que ele quiser. As pessoas não podem falar nada, né? No caso aqui, nem isso tem, porque as pessoas já não falam nada mesmo, né? Tipo, tem uma coisa da cocaína. O outro lá faz zoeira, o pessoal tá com foda-se, tá ligado? Porque ele A Damares fala merda pra caramba essa mulher, o pessoal tá cagando, tá ligado? Entendeu? Então, assim, é um orgulho tão grande que a pessoa prefere ser afetada do que ela dizer que, não, se os caras que estão fazendo lá em cima, tá tudo errado, entendeu? E aí é complicado isso aí. É foda. E é triste, né, cara? É muito triste porque o que acontece? Eu não sei se vocês estão sabendo, o governo baniu certas palavras aí dos discursos, né? Uma dessas palavras... Eu já ouvi uma parada dessa. Uma dessas palavras que eles baniram é gênero. Tipo, mano, gênero não se trata só de identidade de gênero. Gênero é uma palavra que você usa em várias outras questões pra falar sobre várias coisas, tá ligado? Não é só disso. Então, tipo, o cara bane uma palavra... tem relação com uma certa ideologia, com uma certa galera e tal, simplesmente para não dar palanque. Ele acha que se ele tirar aquela palavra dali, ele tá prejudicando aquele movimento. E tipo, pois mano, é. Isso é muito característico da extrema direita, tá ligado? É muito característico. Eu lembro até do 1984, onde eles falam um idioma lá chamado Nove Língua. E aí o idioma tem, sei lá, não lembro agora, mas vou dar um exemplo assim. A gente aqui na língua portuguesa tem 450 mil verbetes. Na Nove Línguas você tem 1.200. E aí tem um cara lá que trabalha no departamento de línguas e ele olha e fala, puta, eu acho que com 1.200 palavras eles ainda vão conseguir protestar em algum momento. Então vamos reduzir mais ainda. Tipo, os caras tentam reduzir as palavras para que as pessoas não tenham vocabulário para protestar. Tá ligado? Aonde não exista palavra para protestar. Isso me lembra muito essa parada do Bolsonaro, cara. E cai muito nisso que o Wilde falou. São certas medidas que o nego tá tomando que, tipo, cara, não vai adiantar porra nenhuma. Nem vai ajudar o Brasil e nem vai ajudar eles da extrema direita. Mano, porque tá totalmente fora das prioridades. Fica totalmente fora de tudo que é prioridade, tá ligado? A galera tá colocando as coisas no primeiro lugar da fila que, tipo, mano, pra que isso, caralho? A galera tá morrendo no hospital e não sei o quê. Aí, mas tá morrendo no hospital por causa do PT? E eu, caralho, não, mano, não é. Nada, nego, mano, né? Não é, mano, porra, não é, velho. E caralho, eu não votei no filho da puta do Lula. Fica lá trancado naquela porra da prisão. Não é isso, mano. Vocês estão se fechando com um negócio muito pequeno, tá ligado? Que só interessa a galera que tá lá em cima, tá ligado? Porque é isso que eles... Eles querem isso, eles querem justamente isso. Eles querem isso, eles querem que quando a galera fale... Porra, mas a galera tá dormindo no chão do corredor do hospital. Ah, mas claro, porque Lula, tipo... Oh, caralho, velho. Vocês são muito filha da... Olha aí, eu perdendo a paciência do discurso. Não dá. É foda. É duro, cara. Porque volta naquela desculpa da origem, né? É tipo, o cara matou uma pessoa, não, mas a culpa não é minha que matei. A culpa é da minha mãe que me teve. Se eu não tivesse nascido, eu não tinha matado esse cara. Tudo é a culpa da origem, tá ligado? Ah, não, mas tá ruim assim, porque o PT em 2001, tipo, caralho, em 2001 já é 2019, mano. Já passou 18 anos. Não, mas esse hospital aqui, em 2002, o PT, tipo, caralho, velho. É sério mesmo que você vai ficar usando a desculpa da origem? É igual uma coisa que eu tava vendo hoje, sobre questão de, a pessoa matou alguém. Teve uns casos aí, né, pessoa serial killer. Ah, mas o cara era fã de videogame. É culpa do videogame. Ah, sim, pronto, tem disso mesmo, velho. É bizarro, velho. De novo, é a questão reducionista das coisas, tá ligado? Sim. A galera reduz só pra um ponto... É isso aqui, tá ligado? Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse Lula aqui? Esse é o problema. Tipo, não, porra. E a nossa função, a de você que tá ouvindo, e que é de direita ou que é de esquerda, ou até você que está ouvindo que é de extrema esquerda, que também tem que aprender muito com esse programa e esperar o de extrema esquerda que vai vir em breve. Até abrir um parênteses aqui, muita gente pode perguntar, mas e as críticas à esquerda? E as críticas da extrema esquerda, não sei o que, cara, são necessárias? Sim. É o momento? É questionável. É aquele bagulho. É, durante a escravidão, você teve vários momentos que queriam acabar com a escravidão, e você teve vários momentos ali dos próprios negros que estavam matando pessoas brancas, matando donos de fazendas, etc. Será que durante a escravidão era o momento de criticar esses negros que estavam fazendo essas coisas? Ou será que durante a escravidão era o momento de acabar com a escravidão? Então era o momento de acabar com a escravidão. O maior debate era em cima desse, tá ligado? Hoje no Brasil a gente está vivendo um fascismo bizarro, e a gente já fez até programa aqui comparando, e é muito bizarro e não vai acabar nunca. E a tendência é piorar, né? A tendência é quanto mais for passando o tempo. Já teve até declarações aí daquela Joyce Hasselman falando que eles têm plano para Bolsonaro 8 anos e depois Joyce Hasselman. E essa mulher aí, acho que ela é mais louca do que o Bolsonaro ainda, por incrível que pareça. Carai. Então, tipo, não é o momento agora de ficar falando da direita moderada ou da esquerda moderada, tá ligado? É o momento de focar aqui, velho, para tirar essa escravidão que tá acontecendo. Então relaxa aí que vai ter um programa em breve, mas o momento não é esse. Mas voltando ao que eu tava falando inicialmente, Will, só pra concluir, a Sim. nossa função terrível e difícil é essa aí. Que até o Will falou que já tava ficando puta e não sei o que, e eu fico direto. A gente tem que trazer esses filhos da puta pro debate, cara. A gente tem que iluminar. Porque sabe o que acontece? Hoje em dia a gente tá vivendo o quê? Obscurantismo, né? O obscurantismo nada mais é do que o escurecimento. É a falta de luz. Quando você tá, velho, em Las Vegas e você acende um fósforo, ninguém nem olha pra sua cara. Mas quando você tá no meio de uma floresta, velho, que tá todo mundo perdido, e você acende um fósforo, meu irmão, aquilo ali muda a vida da galera. Por isso que a gente tem que acender essa porra de fósforo. O cara que acende o fósforo, ele queima o dedo, mano. É ruim, não é bom. Mas ele fica segurando aquela porra pra ajudar a galera. Então, é, mano, a gente tem que trazer luz. É duro, eu sei, você tá ouvindo aí, eu sei que é duro. Eu brinco com a galera todo dia, meu amigo. É. Eu tenho mais de 50 pessoas que se relacionam comigo diariamente, direta e indiretamente, pessoalmente e pela internet. E eu brigo com o nego todo dia. Mas também eu acendo luzinhas aqui e ali, tá ligado? Isso é terrível, é triste, mas é importante a gente fazer, cara. Começa em tom de brincadeira, né? Vai dando uma tirada, vai rindo junto, mas vai colocando sempre a sementinha, sempre a dúvida. Pro cara quando chegar em casa, que ele... Aí ele vai parando de rir, aí ele para. Nem que ele parar por um segundo e lembrar do que você falou, e depois ele, opa, volta no obscurantismo, mas beleza, ele enxergou aquele brilhozinho ali. Ele sabe que não tem só escuro, tá ligado? Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas conversam. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu, de que, tipo, a gente dizendo, cara, sobre a questão das ideias ruins, tá ligado? E tipo, mano, por que, era basicamente assim, por que existem as ideias ruins? E a gente chegou ideia merda. Aí a gente chegou numa conclusão que era o seguinte... Todo mundo precisa de um norte, tá ligado? E, cara, as ideias ruins e as ideias extremamente boas, elas fazem esse norte, tá ligado? Onde você tá caminhando e aí você pensa, porra, mas alguém já falou isso. Isso é uma merda. E aí você percebe que você tá indo pra essa direção. Você, não, calma. Então, eu acho que eu tô caminhando pro lugar errado aqui, tá ligado? Você tem o norte do que é ruim, tá ligado? E o norte do que é bom. E aí você vai tentar caminhar pra pelo menos um lugar que é melhor, tá ligado? E eu acho o seguinte, que a questão dos extremos, né? Direita, esquerda, extremo, centro, não sei se existe. Foda-se. Os extremos, eles servem muito pra isso. Eles têm um papel que é tipo... Porque, pronto, porque a galera tem uma galera que tem raiva do Jean Willis, tá ligado? Porque ele tem vários posicionamentos dele que é muito extremo, tá ligado? Do pensamento extremo LGBT, do pensamento extremo esquerda, tá ligado? Mas só que, tipo, isso é uma parada que traz uma reflexão, tá ligado? De, por exemplo, quando ele fala assim, não, porque, sei lá, um exemplo, porque a comunidade LGBT precisa ter mais direitos do que os homens, tá ligado? Os héteros, né? O pessoal que se considera, como é, cis... Hétero, isso, foi mal. Hétero, tá ligado? E aí a galera cai em cima. Não sei o quê, mais direitos e blá, blá, blá. Tipo, relaxa. Não, calma. Realmente, tá errado. Você tá querendo que uma parcela tenha mais direitos do que outra, tá ligado? Isso, existe nome pra isso, tá ligado? Mas aí o que é que você vai pegar disso? Você pensa, porra, realmente. Por que ele tá falando isso? Porque hoje a galera, o pessoal, o grupo LGBT é morto, é rechaçado, não consegue emprego, o pai espanca, a mãe tem que se esconder, tá ligado? A galera julga. Sim. Tipo, você recebe, você tem, tipo, downgrade da sociedade, tá ligado? Por uma parada que é natural, que você simplesmente escolheu aquilo, tá ligado? Veio. Porra, quem quer ficar com um negócio que lhe deixa mal, tá ligado? Ninguém, tá ligado? Ninguém quer, tá ligado? Mas veio e, tipo, e no fim das contas a galera vive muito, tem quem tem apoio, tudo, vive extremamente bem, tá ligado? E de novo, tipo, ninguém tem nada a ver com o que o cara sente ou deixa de sentir, tá ligado? E aí, voltando ao que eu tava falando, que eu tô sendo muito prolixo, o cara que chega com esse exemplo extremista de falar, não, mais direitos pro LGBT, ele tá errado. Mas aí a galera tem que pensar justamente nisso, porra, mas por que ele tá falando isso? Não é porque tá uma merda, tá ligado? Vamos pelo menos igualar, tá ligado? Vamos pelo menos puxar pra cima. A galera quer ou deixar como tá embaixo, ou, tipo, simplesmente ir lá cavando, ó. Cavando pra enterrar, tá ligado? Que tipo, caralho, não, mano. Eu concordo com esse seu exemplo e ao mesmo tempo discordo. Porque, tipo assim, vamos exercer aqui o debate também. A galera LGBT ter os mesmos direitos da galera hétero não vai ajudar muito. Por quê? Porque a galera LGBT tá se fudendo mais do que a galera hétero. Vou chegar lá no seu exemplo. Sim, que a galera LGBT precisa? Ela precisa de um pouco mais de direitos do que a galera hétero. O que o Jean Willis quer? Ele quer muito mais direito. Sim, tô entendendo. Por que a direita, nesse caso, é importante? Porque o Jean Willis pede muito mais direito, a direita moderada, né? A direita moderada chega e fala assim, cara, muito mais direito não dá. O que a gente tem que fazer é dar um pouquinho mais de direito, porque eles estão se fudendo benefício. Um pouquinho mais. Benefício. Pouco mais de benefício. Uhum. Entendeu? Mas o que a extrema direita faz? Ele quer muito mais direito, então não vamos dar direito nenhum e vamos tirar direito. E esse é o grande problema, tá ligado? Sim, sim. Esse é o porquê? Porque não tem um equilíbrio, que é o que a gente falou lá no começo do programa. A esquerda e a direita sempre se equilibraram, mano. Essa corda sempre puxou dos dois lados. Mas como a gente teve muito tempo de esquerda, quando foi pra direita, é aquele exemplo da mola, né? O que acontece? A mola, se você segura ela assim, ó, com as suas duas mãozinhas assim, uma na frente da outra, se você puxa um pouquinho e solta, ela não volta para a posição inicial, né? Se você puxa um pouquinho a mola e solta, primeiro ela vai lá para dentro e aí depois ela volta. Então o que aconteceu? A gente estava com o governo do PT. Você puxou para a esquerda, mas você puxou muito para a esquerda. Quando você solta essa mola, ela não volta para o equilíbrio. Primeiro ela vai voltar com tudo, vai bater lá na direita, lá na puta que pariu, aí depois ela vai voltar um pouquinho pra esquerda, aí vai voltar um pouquinho pra direita, e aí ela vai pra esquerda e pra direita, sim, assim, até se equilibrar. Então esse exemplo da mola, ele fala muito do que a gente tá vivendo hoje. Puxou muito pra esquerda, o que também não é bom. Eu não acho, eu sou um cara de esquerda, mas eu não acho bom não que tenha tido tanto tempo de esquerda aqui no Brasil, não. Por quê? Porque desequilibra as coisas, velho. E o mundo, ele é feito de ciclos. Todos os governos do planeta, se você pegar, tem esquerda, direita, esquerda, direita. Às vezes tem um pouquinho mais de esquerda, volta um pouquinho mais de direita, sei o quê. Mas no Brasil foi muito tempo, cara. Tanto que a Dilma foi empichada. Imagina se a Dilma não tivesse sido empichada e se o Lula ganhasse agora de novo. Quem ia vir depois do Lula, o próximo Bolsonaro aí do futuro, ele seria bizarro de um nível. Pois é. Porque a mola ia puxar de um jeito pra direita, cara, que era perigoso ter guerra nessa porra aqui, maluco. Tinha que estourar tudo. Nossa, cara, ia ser bizarro. Tipo, hoje em dia a extrema-direita tá em ascensão no mundo inteiro. Não tem questão, assim, que coloque isso aí em dúvida, tá ligado? Mas ela poderia ser muito pior em alguns lugares, como aqui no Brasil. Menos na Rússia, né? Porque na Rússia os caras não deixam, não. Sobe o hino! Aí é outro nível, né, cara? É tipo os governos dos Estados Unidos. O Obama ali foi um estranho total, né, cara? Foi totalmente um forasteiro com aquele governo dele de esquerda, bizarro lá. De esquerda até chegar no Iraque, né? Quando chegava no Iraque, ele virava um extremo-direito, filho da puta. E na Coreia também não. Na Coreia do Norte também não pode. Lá só existe o deus Kim Jong-un e... Você está falando da melhor Coreia? Então é isso, cara. Tem que ter esse equilíbrio. Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem. E por não ter esse equilíbrio, a gente vai para a última pergunta aqui da pauta, porque o tempo já está gigante aqui, que é o seguinte. Como que a gente lida com as novas gerações, mano? Molecada aí de 11 até os 17, que já tá bolsominion pra caralho, não sei o quê. Como que a gente lida com esses filhos da puta? Por quê? Porque essa galera já tá impregnada de ódio na fase mais difícil que tem, cara. Que é essa fase da infância, que é onde constrói as bases do que ele vai ser no futuro, tá ligado? A gente que cresceu em lares neutros, né? Eu cresci num lar totalmente neutro. Quando eu fiquei mais velho, já foi difícil eu me desconstruir, velho. Várias paradas que eu aprendi foi difícil pra caralho me desconstruir, até hoje eu me desconstruo. E agora o cara que cresce no extremo, puta, cara, quando ele crescer é muito difícil. Por isso que não vale a pena bater nesses daí, principalmente, cara. Bater, né, de forma retórica. Só vai trazer, putz, só vai ser pior, tá ligado? Exatamente, cara. Pra você lidar depois. E é pior ainda que o exemplo criança, que a gente, né, deu. Exato. E é pior do que o exemplo que a gente deu lá, de falou assim, ah, o seu inimigo, você tem que salvar o seu inimigo. Nesse caso aqui, o seu inimigo é uma criança. Ela é tão desgraçada quanto um adulto, nos seus argumentos, nos seus comentários, etc. Principalmente hoje com a internet, mas ao mesmo tempo ela é uma criança. E você precisa salvar esse pequeno diabinho aí. E aí, como é que você faz? É foda, cara. Olha a situação que a gente tá, cara. Olha como foi ruim votar nesse filho da puta desse Bolsonaro. Não, e é engraçado, porque é o seguinte, eu me lembro que eu até falei muito disso, velho, num programa passado, acho que foi naquele no debate do Rock, tá ligado? Que tipo, o pensamento, a personalidade, o pensamento da galera vai mudando com o passar do tempo, tá ligado? E tipo, foi um negócio que foi, tipo, visto, assim, que a galera que nasceu naquele tempo lá dos anos 70, 60, aquela loucura foda, tá ligado? O destoque, hippie, paz e amor, drogas e tudo mais, com tudo aquilo que a gente até falou aqui, que antes cigarro era recomendado, antes, antigamente, assim, questão de LSD, cocaína, ópio bebida, e tal. Isso era liberado. Isso era mais style e tal, não sei o quê. A bebida também. É, não. Antigamente era um negócio de outro nível, assim, tipo, mano, isso era liberadaço. Você é louco, Não, tudo isso era liberadaço, tá ligado? E a geração que veio depois disso, eles fizeram, foram totalmente ao contrário, tá ligado? Porque foi meio que, tipo, eles foram vendo que, não, mano, eu não quero isso. Porque a galera mais jovem, ele tem essa parada dentro que é ser o contrário, tá ligado? Ele quer ser contra a cultura, ele quer ser o contrário, tá ligado? Porque todo mundo acha que, tipo, ah, adolescente é foda, que não sei o que, não sei o que. Porque o adolescente, ele sempre tá nessa de, tipo, ah, que eu sou contra o mundo, foda-se, não sei o que, e eu quero rock and roll e tal, aquela rebeldia, tá ligado? Ah, a rebeldia do jovem e tal, tá ligado? Tem muito disso, e tipo, isso não é visto só pelo jovem, isso é meio que visto a humanidade, a sociedade em si, ela flutua nessa ida e volta, tá ligado? E foi justamente isso, a gente passou, mano, um período fuderoso de esquerda, tá ligado? Foi muito longo, tá ligado? E a gente tá tendo uma galera, um remanescente, que veio disso aí, gente que é, que tipo, pessoal já adulto e tal, que já entrava em discordância, foi angariando outros. E depois chegou na galera mais jovem, tá ligado? Que fez com que fez a cabeça do pessoal. Às vezes, não só isso, só de você mais jovem lá. Pô, eu sou mais jovem e eu sou contra a cultura, tá ligado? Qual é a cultura? Não, a cultura é isso, isso e isso. E a cultura política é a esquerda, tá ligado? Eu, tipo, não quero esquerda, tá ligado? Às vezes, tem essa flutuação, essa questão que quer sempre ser o contrário, tá ligado? E aí, mano, disso aí vai, a galera vai começando, vai, a contaminação vai começando, tá ligado? Também. Que é ver Nando Moura, tá ligado? MPL, não sei o quê, porque, tipo, é uma galera que é jovem ou se passa de jovem, que fala de assuntos, joga jogo. É, igual. Ah, ele joga o jogo que eu jogo. Ele gosta de música, de guitarra, que eu curto também, tá ligado? E ele vai sendo aquele mentor, tá ligado? E tipo, de novo também a questão da internet, da tecnologia vindo nesse aspecto negativo, tá ligado? De tipo, tá influenciando lá. Então, o cara tá com a máquina de influência, que é o celular, na mão, tá ligado? E não tem ninguém pra dizer, larga isso, menino, você tá errado, tá ligado? Ou não só, não isso, isso também é foda, mas tipo, ou alguém vai falar, olha... Você dizer pra pessoa, vai pesquisar, né? Tem a sua opinião. Justamente, ou ter alguém pra dizer, mano, você até pode, você pode ver isso, você tá livre pra ver esse conteúdo e tal, não sei o quê. Mas lembre-se de ver o outro lado e pesquisar, tá ligado? Porque, cara, a criança, o jovem, ele vai ser muito esponja nesse aspecto, tá ligado? E é foda, e volta a pergunta que o Febrini falou, o que é que faz? Como faz? Como proceder, tá ligado? Isso é... É assim, é a questão como se fosse uma questão de uma cultura pop, que nem você falou, né, do Woodstock, tem tudo aquela época do contracultura dos anos 70 e final dos anos 60, né, graças às coisas que aconteceu lá, principalmente pegando na história americana, né, dos Estados Unidos, que eles, a coisa de perder a guerra do Vietnã, e aí teve o coisa do Nixon, e por isso dá um peso na questão que tudo aconteceu daquele jeito. E aí, mas de certa forma, tem duas formas para indicar. Ou você, como pai, mãe, tia, parente, né, mais velho, indicar a criança da forma que ela deve ter no futuro de opinar, né? Como fosse, você tem que ser praticamente a bússola e indicar ela. Não, você vai indo nesse caminho, vai nesse caminho. Ou você simplesmente vai deixar a criança pegar do jeito que a cultura tá tendo agora, tá ligado? Que nem se for esses digital entre as influencers, os youtubers... Que, tipo, um amiguinho chega pra ele e fala, não, tem esse tal cara que faz essas coisas. A criança, às vezes, nem é de direito, tá ligado? Às vezes, tem muita criança nem sabe que, porra, que é de direito, quer ser de esquerda, tá ligado? É. Ela só quer jogar videogame e assistir desenho. Você acha que ela vai estar interessada? Mas, de certa forma... Não sei, eu tendo a discordar um pouco, Raul. Hã? Porque tem desse comentário que você fez, eu tendo a discordar um pouco de dois pontos. Primeiro, tem muito pai que já encaminha pro ódio. Também. Então, também. Quando o cara chega no Nando Moura, ele já tá mais hard do que o Nando Moura, tá ligado? E a criança pode não saber o que é esquerda e direita, mas tem muita criança aí que tá com essa extrema direita enfiada nos ossos já por conta dos pais, tá ligado? Então, quem é que vai fazer esse moleque cair na real, se não os pais? Os pais já estão enfiando ódio no rabo dele. O moleque que fala, Dilma é uma vagabunda, o moleque de 16 anos. Você acha que o pai vai falar, olha, a Dilma não é uma vagabunda, não fala assim. Ele fala, é isso aí mesmo, caralho. É isso aí, meu filho, porra. Isso é um problema, foda. Né, tá ligado? Isso que é um... Como é que você combate uma porra dessa? Ah, cara, a vida vai combater de certa forma, porque pode acontecer de esse cara virar um presidente, ou pode acontecer desse cara ser morto. Porque então, tem as... Duas péssimas alternativas. Pois é. Como que você salva esse cara aí? Não, bota ele na presidência ou mata. É uma coisa que pode acontecer. Porque, tipo, mano, isso daí do caso criar ódio desde o começo. Tem até um filme que eu vi que foi indicado ao Oscar, até ganhou um Oscar no curta, que chama Skin. Que ele conta a história de uma criança que cresceu num ambiente onde os pais eram racistas, né? Era aqueles rednecks racistas pra cacete. Entendeu? E aí, mano, naquele caso é muito complicado que tipo, mano, a criança praticamente cresceu naquele ambiente, né? No caso que eu tava mais falando, seriam pessoas que ainda não cresceram, no caso de você, né? Febrinho, que você cresceu num ambiente neutro, né? E aí alguma influência de fora pode trazer isso aí à tona você e aí trazer essas pessoas pra sua vida, tipo o Nando Moura, esse caso. Agora, quando a criança já nasce nesse entrelado muito forte, isso é mais complicado. Aí nem sei como tem uma solução no caso, nesse caso. Então, mas essa é a questão que a gente tá propondo, entendeu? O menino que tá na família neutra, whatever, mano. Ele vai crescer de um milhão de maneiras. Agora, esse que já tá com ódio no rabo aí até dizer chega, esse que é o problema. Porque esse moleque, quando crescer, ele vai virar gado. E depois que virou gado meu amigo. Depois que virou gado, acabou, filho. Aí vai. O nosso trabalho vai ficar mais difícil ainda. O nosso trabalho, que eu digo, direita moderada, esquerda moderada. Vai ficar muito. E centro, né? Vai ficar muito mais difícil trazer de volta. Por quê? Porque o moleque não pegou o ódio depois de velho, mano. O moleque cresceu nesse mundo aí, ó. Cresceu nessa porra. Tem amigo que joga comigo o Rainbow Six, o cara manda umas piadas, assim. Tem hora que dá vontade de, tipo, falar, cara, eu vou excluir você aqui e você nunca mais vai saber da minha existência. Eu vou desaparecer da sua vida. Dá vontade de falar isso. E dói, tá ligado? Mas aí eu falo, cara, não faz uma piada dessa não. Pelo amor de Deus, 2019. Você, quantos anos você tem? 40, 60? Pelo amor de Deus. Olha isso. A pessoa não é mais nem menos por conta disso. Tem que dar uma porra de uma aula pro cara. Fica aquele clima chato na party e todo mundo aí. Caralho, é complicado, principalmente quando vem piada misógina, essas porra assim, é um caralho aguentar isso, né? Então, é triste, mas infelizmente, cara, é o que a gente tem que fazer. Vai ser a dura tarefa de quem quer um futuro melhor aí, porque ficar batendo muito nessa galera, por exemplo, tem um canal que eu assisto que eu gosto muito, só que ele bate demais, cara, que é o Henry Bugalho. Sim. Ele fala muito de política, não sei o que e tal, mas ele bate demais, demais, demais, cara. E às vezes eu olho assim e falo, cara, tá, é bom bater, mas tem hora que a gente tem que, puta, chegar nessa galera, tá ligado? Chegar nessa galera de alguma forma. Ao mesmo tempo, tem aquele Maurício Ricardo, que era um cartunista lá, acho que ainda é cartunista, e hoje em dia tá falando de política pra caralho, que ele passa pano demais pra tudo, pra todos os lados. Até pra extrema esquerda ele passa pano, tá ligado? Na intenção de se tornar o neutro superior, o supremo god da neutralidade, que também é ruim. Tô ligado, né? Também pois é ruim, por quê? Ninguém aqui vai conseguir o equilíbrio perfeito, velho. É impossível. O que a gente tem que buscar é um equilíbrio ali que não leve nem pra um extremo nem pro outro. A corda vai continuar mexendo, né? Faz parte da democracia, não tem jeito. Foi a minha frase de entrada. Ela dá voz aos idiotas. Tá ligado? Uma vez eu tava andando com o Ricardo na rua, o Ricardo, um grande amigo meu aí, de infância. Aí o maluco bêbado lá, mano, rolando no chão lá, se mijando, se cagando, não sei o quê. E o Ricardo olhou e falou, mano, olha o estado desse filho da puta. Eu falei assim, cara, esse cara aí tem o mesmo poder de voto que você. O voto dele vale o mesmo tanto que o seu. Isso aí não é assustador? E ele olhou pra cima assim, pedindo pra alguma coisa matar ele, mas nada matou e a gente continua andando. E segue o baile, tá ligado? E segue o baile, velho. Só antes de começar, deixa só eu dar aquela ordem aqui do Clash of Lame. Ah, não! Só mandar fazer um exército aqui, amiguinho. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.